Estou indo de uniforme completo, eu me estou em 198-295. 298, por favor. 648-2000, pés, autorizado o final do procedimento, ele é sexy. Está dois a posto no curso localizador. 2000, reportei localizador, bom no 64. Ajuste no 012. Vento, só. Confirmar o vento, próximo que eu vi, o vento é 050 graus, 08 nós. O estado colado? Gente, autorizado Salvador para Manati. Acione 0145 no transponder. 1000 pés, decola da piscina 7, primeira curva à direita. Controle 1-9, decimal 35. Pelo Juliette Serra, com 06 no PAB, cotejamento está correto, chame a torre 1-9, decimal 9-5, pressionamento, taxa de decolagem. Ground at 59 contact the ground 121.1. 121, vai. Espera via pasta no interno, pode esperar a torre 118.95, hoje é o altímetro 1012. Certo, passe Índia com 1012, no ponto espera a torre 1095, ajuda a estar testando. Over ground, good morning, 1186, o 161 do taxi Go One vai a taxiway Alpha Juliet Gate 06. Alpha Juliet Gate 06, 61. Voo 1648. Voo 1648, completo, chame torre 1-9-8-9-5. 295, bom dia. Salvador, bom dia, 3896, sua identificação, desça nível de voo 050, voo na pro, destaque para interceptar a chegada mala. Posição, tem condições de decolar de imediato, negativo, mantém a posição. Salvador. Bom dia, Azul 2724 na Índia. 724, mantenha o ponto espera. Tá mantendo. Oscar Vitor uniforme no solo, ao 01, libere à direita. Chame só 121.1. Com 77 a bordo, 4:30 ao Gran Galeão. O 2065, autorizar táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste de altímetro no 012, observando o tráfego da companhia, está ingressando agora para o Juliette, vai parquear no portão 06. Ok, gente, o tráfego da companhia que vai parquear o 06. Parte 1 no Índia, ponto de espera 18.95, 2065, uma boa. Papatão Gótica, Vitor Uniforme, confirme fácil para parquear. Papatão Gótica, Vitor Uniforme, a porta Taxi Juliette. Sete céu, autorizado o táxi, chame no ponto espera da 17. Na foto, situação de tráfego para Porto Seguro, de Rua 60. Azul 2770, autorizado roda para Porto Seguro, via Golf 677, nível de voo 160, saída coral, decolta pistão 0 com primeira curva direita, acione 0263 no transponder, controle Salvador pela frequência 119.35. As 2770, cotejamento está correto, chame para outro passo 3. Papatão Gótica, Vitor Uniforme, mantenha a posição. 319, após o pouso do voo da Gol, autorizado a linha em Manterra, no zero. Vou ali em Manterra, no 063. Deixando. Mas já dá para pegar aqui o pro 220. Juliette Serra, está autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento é 050 graus, 09 nós. Os metros após o vio, está autorizado pelo centro Recife voar na prioridade, né? Chama 25.1. 25.1, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. 648, autorizado ataque para o 41, já ataque foi Alfa Juliette, portão 03. 040 graus, 8 nós, livre da colagem no zero. Decolagem no zero, né? 2724, alinhar e manter após o Oceané. Alinhar e manter após o Oceané, o azul 2724. Papatão Gótica, Vitor Uniforme. Azul 27, next to his contingent, flying heading copy, and you report to ready for descent. Direct to Itapi position, I will call again for descent, Azul 27. Salvador, nível 055, restrito a 1.000 pés até liberação do controle, para atender 055, acione 0271 no transponder, controle Salvador, opera na frequência 119.35. Ah, o meu hotel de Letícia. Opa, meta de Letícia, mantém sobre a de voo visual, o número pé direto, Manati, reposto do voo no CTR. Salvador, bom dia, Oceané 6319. Oceané 6319, bom dia, contato com a Fernanda Colagem, sobre mantenha nível de voo 360, passando 2.000 pés, vem direto Leda. 360, após 2.000, direto Leda, 6319. Então, 3896, deixa sem restrições para 2.000 pés, ajustado 1092, livre de linha que foi pista 2, reposto no custo localizador. 3.89 metros, já do Vana Prova de Duna. O 2065, quanto será da Vesta Pronto? O 2065, autorizado a linha em Mantel no zero. A linha em Mantel no zero, o 2065. desvio à direita pro a 225, o Oceanair 63 do norte. Ciente, livre desvio, já pro 225, quantas milhas na proa? Confirme. Aproximadamente 100 milhas, o 63, o nono. 100 milhas, copiado. 100 milhas. Afirmo. Approach as 270, request clearance to status, huh? Confirma as 270. Clearance to start or descent. Audio descent and flight level 050. Down to 050, as 270. Mais de leste, onde é a frequência livre para a reclamação de pouso? Bom pouso. Sábado, departure, good morning, Azul 2, 7, 2, 4, departure, 2, 0. Azul 2, 7, 2, 4, we got contact on departure, climbing, maintain flight level 1, 7, 0, via Conde 1, Alpha. That's right, via Conde 1, Alpha, clear 1, 7, 0, Azul 2, 7, 2, 4. Hotel Juliet, você reforma seu chamado de pouso? Uma 224 copiada. Está autorizado o táxi 17, chama a linha de ponta. O voo 2065, livre da colagem, da 10, venta 080 graus, 10 baixo. Iniciado o voo 2065. 3 ano 1, após desvio, autorizado o voo na proa de Pubávio. Após desvio, proa de Pubávio, 63 do 9. Hangar da IBTA. Tá voando na proa de Pubávio, 63 do norte. Copiado. O 2065 decolado, zona 1, chame o controle, 1935. 1935, gol 2065. O Challenge Echo, qual a autonomia? Cash. Gol 2065, Natal, Leda Maxima. O 2065, contato real da colagem, se mantém a nível de voo 360, passando 2000, vai na proa de Leda. Sente 2000, Leda, voo 2065. Além de rota autorizada, decolar da 17, venta 0, 70 graus, 10 nós. Hotel Gillette Serra, autorizado chamar na frequência linha para a terminação. Decolado 1-3, ingresso no corredor forte e chame passando a final da 28. Ingressando forte, chamando passando a final da 28, quero ver. Direct descent to 2,000 feet. Altimeter 1012, please LA 6-way, one-way 10, report established. Altimeter 2,000, altimeter 1012, I travel again and establish Azul 2780. Chalé 6311, chame Recife, 125.1. Informação 1-094, sendo identificação do caminho de voo 050, voo na prioridade de TAP, para interceptar a chegada a Mari. Identificou 050, voo do TAP, para chegar a Mari, 1-094. Então, 3896 completo, chame torre 1-98-95. Controle Salvador, Charlie de Eco, corredor forte, onda meu pai. Papá, chame em Eco, mantenha sobre a regra de voo visual, autorizado sua subida. 0055, direto Conde, reporte atingindo. Ciência, patrão atingindo 055. Controle Gol no 2065, precisava uma proa 240 para essa formação. Gol 2065, livre de vírus, confirme quantas milhas na proa 240. Proa 240, pelo menos 50 milhas, aí acho que o ideal seria uma ponte lá depois. Então tivemos que coordenar agora, viu? Obrigado. O 2065 pós-desvios autorizado vai direto pro base. Direto pro base pós-desvios, gol 2065, obrigado. Gol 2065, chame Recife, 125, decimal 1. 125, 1, gol 2065, obrigado. Solo 18, chame o Solo, 2 Zona, décima Zona. Pesou no Ono, você acertou o VM. O 4207 está sem identificação, deixa 4 mil pés via chegada Bonfim, ajuste 1012. Então, 329, chamou o Tom Salvador. Transpondo 5006, controle Salvador, operando a frequência 119, decimal 35. Ou da faixa azul, 27, to power, com a passada 190. Boa, John Paul, ele mantém o foto level 190. E do full side, chama a LS, runway 10. Roger, azul 2780, direct land, runway 10, wind 060 degrees, 10 left. 5006. Voo no 184, cruzamento está correto, posição 04, chame pronto. Botando pronto, voo no 184. Chame de eco, chama pouso azul no 320. Pouso 320, copiado. O 1094 foi Duna, deixa sem restrições para 2000 pés, ajustado 1012. Bora Duna para 3000 pés ou 2000 pés no 102? 2000 pés, ajustado 1012. 2012, 1094. Confirme. Eu cantei 2 nanas, qualquer dente do centro antigo, feta level 0, 7, 0, vai a Amã, a Lázaro. Aí o 4207 confirma a velocidade máxima que poderá manter para esse acompanhamento. Máxima de 309, a gente mantém a velocidade máxima de 3009 e tem condições de voar do não. Afirmativo, 3009 já foi de tudo, a gente vai fazer isso. Vou pesar do voar do não, o 4207. Ele vai de tudo, 4207. Pesado 94, autorizado final do procedimento e ele é o seu certificado, já posto o localizador. Autorizado 3110, revolta na estabilizada, 094. American 229, confirme o indicated speed. 29300. Roger, reduce speed 2509. 780 on the ground at 24. Contact the ground 121.1. Ground 121, 1211, Azul 278.0. Over ground Azul 278.0, over to runway via Fox. Azul 2780, clear taxi for Alpha, Kilo from 3, petition settlement. Alpha Kilo in April 3, Azul 2780. Aguarde do 2770. Ground 2780, filho só foi em posição. Eu deixo o macho mesmo. We'll see you against the marshal, as it's just telling you. O Gol 179, escopo aí dentro do 102 Flap Level 0, 5050, vai a Mala Rival. O 1739 and maintaining via Mala Rival, you are number 4. For approach. Oh, okay. I'm not getting more reliable. 1739. Thank you, Challenger Echo. Azul 4207, desça para 2000 pés. Autorizado o final do procedimento INS, pista 10, aposto no custo localizador. Pista 10, autorizado o procedimento de American 229, descent to 4,000 feet. Ultimate setting 1012. Reduce speed 220 knots. Okay, speed of 4,000 feet, altimeter 1012, and speed 220 knots, American 229. Fazendo um bom dia, voo no meio 21, com informação Golf, autorização para São Paulo com o estamos no portão 62. 5, reposta dizendo, Challenge Echo. São Paulo, autorizou no 0, por base, autorizou no meio, Posmo, Confins, DCT Confins, pode ser fechou mod, autorizou 3-0 em Tite, eu digo 3-6-0. Saída da El, Leda Motiva. Decola a pista no 0, primeira curva direita. Aciona 5014, controle 119.35. São Paulo com mais inicial 360, já prendeu longo 0, por base, prendeu longo 0, pôs o pulso, show mod, prendeu longo 3-0. Decola a pista no 0, prova direita da Eola ainda Motiva, 5014, no quadro transponder, 19.5, controle. Reposte no autobano 621. Olha. Azul 2770, reposte táxi. CR, programa para o táxi 270. Salvador, vou no 194, sinal ILS X-Ray 10, passando Índia Serra. Que aguarde autorização de pouso, gol no 094. Aguardando autorização no 094. Sorry, that service terminated. 64 mile south, northwest of Salvador, you are contact now Aracaju approach frequency 120.3. Aracaju approach 120.3, good day. Xamiano 40, formação Golfo, pronto, cobra. Possível, Golfo, portão 8. Xamiano 40, Serra Bravo, Mike Oscar, Maceió, New Jogo 1350, Aerovia, Pesulu 17. Saída da Puca, transição Caju. Decola Pista 90, primeira curva esquerda. Aciona 5023, controle 1-19-35. Autorizado 350 para Maceió, decola da 10 na Puca, Aracaju, da pista 10, Puca, Aracaju com curva esquerda, 5023 para o transponder, 1935 é o transponder, Janeiro 140. Confirmando aerovia, Pesulu 17. Confirmo, a Pesulu 17. Correta, porte contra o Xenon 140. American Street, Mother Salvador approach. American Street, United request lower. American Street, United descent to 2,000 feet. In the descent to 2,000 feet, American Street, United, thank you. Está pronto para ataque, está com 7-0 a borda, estamos aqui 3 horas e 30, alterna Salvador. Salvador, bom dia, está 3-0, 4-0, descendo até 1-0 na sua escuta, 3-0, está passando o gol. 4-0, sendo identificação, desce a nível de voo 050 via chegada a Mare. 7-0-5-0 via chegada a Mare, está 3-7-4-0. Tanto isso, 4-0 afirmativo, está livre da redução de velocidade. Obrigado. American 229, clear LS Cleary 1-way-1-0, report established. Clear for the RS-1-way-1-0, report established, American 229. Correio 4207, complete, chame torre 1-9-8-9-5. Torre 8-9-5, azul 4207. Golner 739, confirme sua velocidade indicada. 249. Gente, reduz a 2009, em descida 3.000 pés, ajustado 1-0-1-1. Reduzindo a 2009, essa 3.000, vou dar 1-0-1-1, gol do senhor, 1-7-1. 0-1-1. Escreva o pouso, opção no 0, ajuste no 0-1-1, azul 4-2-0-7. Autorizado pushback após táxi. Pushback, acionamento, camada para o táxi com o 1984. Próximo Juliette, no 1094. Juliette, mantém a posição 1094. Mantém. Papá, o meu tango de Abravo, chamou o sol? 905. Only just from 1095, American 329, good morning. Sol te levou? 1748, information, go for destination, Maceo, ready to copy. Bom dia, Azul 2770, mantenha, bom, espera. Espera. Maceo 21, puxa acionamento no 612A. Autorizado, reporte táxi, no 621. Motorizado, reportamento táxi, 021. Salve de Abravo, pronto, corta. Voo RMAR, RMAR, sobrevoo no setor norte, 500 pés, decolando da RMAR, no rumo norte, coordenação com a torre, 01137 adicionando, torre 1195 e controle 119.35. Land, runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Runway 10, Carolina, American 229. Salvador Azul 4207, que entrou na foto. Azul 4207, reporte antes da Juliette. 2407. Voo 1184, pronto para o táxi. Volta na linha 3:03, Lanterna Sierra Bravo, Juliette Papá, 146 a bordo. 146 a bordo? Afirmo. Táxi autorizado a Via Índia, ponto de espera, torre 1-9-2-1-9-5, ajuste 1-0-1-1, gol 1-1-8-4. Ele está Via Índia, no ponto de espera da 1-0-2-1-9-5, 1-0-9-4, consegue portão 04, via Juliette. Consegue pro 04, via Juliette, no 0-9-4. Aguarde Azul 4207. Jota 4207. 1648, Red Cobb. Ready, go ahead. Clear to Sierra Bravo Mike Oscar via Upper Zulu 17, flight level 350. Book a departure, Caju transition. Precautionary 10 first left turn. Score code 5024. And follow departure control 119.25. By Upper Zulu 17 to Maceo. Book a departure, Kazoo transition, turn left, box 5024, departure control 119.25, 0648. 5024 is call code, correct? 5024. Feedback is correct, comrade, push back and set up to go 1648. 2148. Tapso Gona 621, com 150 a bordo, montando a 24 horas e 30 minutos. 150? 150, afirmo. Taxi via Índia, pátio Índia, ponto de espera, torre 1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-1, gol no 621. Via pátio Índia, ponto de espera, 1-0, torre 1-9-5, gol no 621, bom dia. Azul 4207, após a passagem do Bong da Gol, à esquerda do senhor, ingressa Juliette, portão 09. Passagem do Bang da Gol, Juliette, portão 09, Azul 4207. American 229, good morning. Good. Azul 27. 2770, livre decolagem, 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Estão entre gate 1-1. Flight at 229, clear taxi Alpha Juliet, gate 1-1. Alpha Juliet, runway position gate 1-1, MAX 69. Está pronto para decolagem, continuando no zero. Jet Grill 1184, mantém inicialmente ponto externo. Boeing da companhia passando externo no momento. Sim, mantendo o ponto externo 1-0, 1-184. Chutando 3198, voando. Clear to landing 101 and 1011, Stella 29. Set 70, decolado 40, chame o controle. 119, decimal 35. 0935, obrigado. Bom dia, Azul 2770, decolou na sua escuta, perfil coral. Azul 2770, contato para a decolagem, sub mantém a nível de voo 1-0, passando 2000 pés, voo direto coral. Fica ascensão 1-0, após 2000 pés, direto coral, 2770. Papão Meteo Juliette Terra, alaço código 0145. Manter 1-0 após o banho da companhia, não curta? Após a passagem da aeronave da companhia, está com o caminhado, descida. Do solo, não há tráfego no setor norte. Sim, Lima está estabilizando o terreno 2740. Passaremos 2740. Até de leite zero, está 506, já posso visual aqui em Papuã. Papá para Pátio Arme India X, serviço a determinado, 1 minuto para Conde. Já encontro ele em Aracaju em 1-2-0-3. 1184, contatar a decolagem, subir, mantém em nível de voo 370. Passando 2 mil pés, voe direto Jamo. Após 2 mil pés, direto Jamo, voo 1184. 1184, corrijo. Após 2 mil pés, voe direto Romeu Fox 08. Após 2 mil pés, Romeu Fox 018, voo 1184. Estabilizado em LS 10, 3740. Então, 3740, completo por informação, chame torre 1-9, 3995. 895, 3740. Salve de Bravo, vai sobrevoar o setor norte? O voo no 621, livre decolagem, dá 1-0, venta 1-0-0 graus, 1-3-9. Decolagem 1-0, voo no 621. Salve de Bravo, mantenha a proa do destino aí da bacia e aguarde transferência. Voador, bom dia, estou 3740, passo externo, baixar de checar visão. 3740, aguarde autorização de pouso, ajuste 1-0 na hora. 1-0 na hora agora, 3740. É, William Bravo, chame o controle, 119-35. Aqui, então mantenha a minha escuta, se permanecer na região da rotatória, mantenha a escuta da torre. Escuta da torre, você permaneceu pela torre permanente, ó. 7. Atento, leite, serra, torre, 118-95. Após tag táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, letra 195, ajuste ao tinto 1011. Ok, autorizado táxi via pátio, alfa, ponto de perdão no 023, obrigado, ajuste 1012. Nada para o procedimento LS que foi fixado, já posso no localizador. Comandante, localizador, 3198. Departure Control, Morning Go 1621. Voa 621, me dá contact on departure incoming, mantém setor level 360. Desce 2000, now fly heading Liban. Confirm, climbing on level 360. After 2000 feet, flying direct to Liban, go 1621. Informa o tráfego, é um Robson, está no setor noroeste do campo, próxima região aqui da Mussuranga, fica atento ao tráfego. O ideal é que você faça uma base aqui próxima à vertical do shopping Salvador. Luiz Bravo, tráfego, helicóptero, 500 pés, nas imediações do parque de exposições, o tráfego vai efetuar uma base nas proximidades do shopping Salvador. Você está consciente que a visita com o Sérgio de Atorra, o Sérgio de Atorra? Sérgio. Desculpa. 2-1-1. 2-1-1, boa tarde. Serra ao estado autorizado de pouso na 17. O vento é 1.0 graus, 1.2 nós. Go 161. Go 161. Request flyhead in Mothra to avoid weather. Go 161, stand by coordination with Recife. Roger, all deviation to the right side heading 230. 230 now conforme how many miles? 60 nautical miles from now. Roger, please deviation go 161. Clear deviation go 761. Bom dia, gol 1962, informação gol. Gol 1962, essa identificação do nível de voo 050, vou na prioridade. TAP, identificou 050, gol 1962. Cidade Serra no solo 51, na frequência livre, estacionar. Alô, 24? Prossiga. Vai lá, Aracaju, da presente disposição. Frente. Piloto, estou chamando na tua parte para o cruzamento da 7. 85. 85, confirme heading for Pubave. Heading for Pubave, stand by. Heading for Pubave, 230, heading 230. Chanel 6140, contato radar na decolagem. Subir, mantenha nível de voo 350, após 2000, vou direto Jamo. Passo para o 350, após 2000, direto Jamo, Chanel 6140. Pronto, 1098, completo, chame torre 1, número 8, decimal 95. Está 3198 autorizado pouso, na 10, vento é 1.00 graus, 1.12 nós. Livre pouso no 0, informa o tráfego helicóptero Robson 44 no setor norte do campo, aproximadamente à sua esquerda aí no eixo de aproximação de 500 pés de altitude. Índio Bravo, afaste-se um pouco da final da 1.0 com a proa norte. Temos um airbus da TAM externa. Eu tenho paciente, senhor. Eu estou passando 200 pés aqui, senhor, nesse setor aqui. Eu estou vendo para a airbus ou não, senhor? Mantenha sua separação visual com o tráfego. Não se esqueça, eu vou mandar a separação para 200 pés aqui. O TAM de atrás está brigando com ele. Paciente. go 1648, maintain position. Avistado, prossiga até as imediações do shopping, a aeronave da TAN já na curva final. Salve, só confirmando, o senhor vai pousar em Salvador ou na RMA? Sim, o senhor será em RMA, 2:30 da presente, conforme a notificação, vai prosseguir aqui a... Estou ali nas faixas hidrográficas, aí depois daquele fato que está para Ipitanga, senhor. Esse é, está me levando. Boa, 648, line up and wait. Runway 10, 200, sem identificação, desça nível de voo 060, voa na torre de tapa para interceptar a chegada à Mari. Onde está a chegada à Mari, 620020. Isso que o Delta sente.